Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um Bola na Rede, programa de debate desportivo da ESC-CFM. Esta semana temos aqui uma surpresa entre nós e não é boa, porque não temos representante do Benfica. O Tiago Martins não está presente. Afonso, já estás a rir. Tem calma. Pelo Sporting tem cá o Afonso Silva. Olá, boa Olá, noite, Afonso, mais tudo uma bem? Vez. Afonso, antes de mais, gostaste da entrevista na semana passada ao Ricardo? Adorei. A sério, surpreendeu-me bastante. Gostaste do Ricardo? Tanto a entrevista como o off the record que tivemos com ele. Mas isso não é para... Não vou revelar como é. Não é para falar, obviamente. Para além do Afonso, e uma vez que não está cá o Tiago Martins, está cá mais outro comentador, o Luís Medeiros. Olá, Luís. Olá, pessoal, tudo bem? Luís, primeira vez no Bola na Rede, contente por estar aqui? Não, nem por isso, está... Está normal. Isto é incrível, incrível o descrédito que este programa tem. O Bola na Rede está normal. Não é, não, o teu não, programa e tratei-te bem, Luís. Não devia ser essa a tua reação para vir a este programa. E isto é espetacular. Ainda há mais outro comentador do Sporting, Hugo Rebelo. Olá, Hugo, há quanto tempo? Já não vinhas aqui? É um regresso. Também estou-me a sentir completamente normal por estar aqui. Isto é completamente indiferente. Não provoca alterações de estado. E isto é espetacular, isso. Porque é praticamente um 3 para 1. Nuno Alves, representante do Futebol Clube do Porto. Olá, Nuno. Oh, Mário, eu não, ainda não percebo o que é que estás a meter à frente de três sportinguistas. Nem eu acho, que eu também não sei. Mas, Nuno, antes de mais, muitos parabéns. És campeão nacional pelo Porto. Parabéns ao Porto, sim. E vamos já passar à análise na jornada, mas antes de mais, e antes de qualquer coisa, quero-te perguntar o que é que achaste da entrevista ao Ricardo na semana passada. Não, tal como o Afonso disse, foi, acho que correu muito bem. Se não foi a melhor, foi uma das melhores. O Ricardo é uma pessoa extremamente simpática. E sem dúvida que a informação que ele nos deu na entrevista foi ajudou-nos a perceber muito melhor o mundo do futebol em termos de o que se passa dentro das equipas e depois o tal off record foi fantástico. Muito bem, então sem mais demora vamos avançar para a jornada e falar de muita coisa. A jornada. Ora bem, vamos começar obviamente pelo título nacional do Futebol Clube do Porto, Nuno Alves. Para isso conto aqui com a tua ajuda. Nuno, o Porto acaba por ser campeão no sofá, o Benfica cedeu pontos com o Rio Ave. Não sei se viste o jogo. Viste, Nuno? Vi partes. E como é que tu preferias ter sido campeão? Era assim fora de campo ou era agora frente ao Sporting no próximo fim de semana? Talvez no estádio do Sporting tivesse sempre um gosto no diferente. Era no estádio do Porto. Ou no estádio do Porto, desculpa, mas contra o Sporting teria sempre um gosto diferente. E também no estádio do Porto, claro. Mas não sei. Eu, como a que é que sabe este título? É sempre bom ganhar, como é óbvio. É sempre uma questão de prestígio, é mais um título. Mas foi um campeonato que, por várias vertentes, eu não acho que não foi um campeonato, não foi nada competitivo. E que estamos com um campeonato, para além de ter um futebol que não é muito atraente, estamos com grandes problemas, como agora o caso do União Leiria. Isso, acho que não sei algo que se está a passar no campeonato português e ainda não percebi qual é o problema. Não te soube tão bem este campeonato como o anterior? Não. Acho que não me soube... Só a mim é que não me soube assim muito bem. Provavelmente a muitos outros esportistas, apesar da festa que houve, acho que pelos comentários que vi em entrevistas, as pessoas não estavam assim tão satisfeitas. Mas... sinceramente, não, a mim não me criou muita alegria. Bom, Nuno, e a pergunta que se impõe nesta altura e com a pré-época a chegar é: será que vamos ter Vítor Pereira no Porto na próxima temporada? Eu vou dar a minha opinião pessoal e a minha vontade pessoal é que não. Mesmo tendo ganho o campeonato português? Eu sinceramente acho que o Vítor Pereira... O problema é esse, é o Porto ter ganho o campeonato com o Vítor Pereira. Eu não sei até que ponto o Vítor Pereira, por ter ganho o campeonato com o Porto, o Pinto da Costa não vai manter o Vítor Pereira. Eu espero bem que não. Porque de facto não... E quem seria a solução para o Porto? Jorge Jesus? Não. Nunca na vida. Talvez, na minha opinião, Domingos Paciência. Domingos Paciência. Afonso, vou aproveitar esta deixa do Nuno. Para te perguntar, antes de mais, se achas que o Porto é um justo campeão? É sim, é um justo campeão. Continua. O que é que foi? Porque é mais fácil estar no dele do que nesse, porque aquilo apanha duas pessoas. Então vá, faz lá a pergunta outra vez. isso. Achas que o Porto é um justo campeão nacional? O Porto é um justo... É um justo campeão nacional. Mas eu, como disse aí há uns programas atrás, a prova é que o Porto tem uma estrutura extremamente forte e extremamente solidificada. Porque, e repito o que disse quando falámos há uns tempos sobre a qualidade de treinador de Vítor Pereira, que eu disse e afirmei, o Vítor Pereira vai provar que é mau treinador, mas consegue ganhar um campeonato por causa da estrutura que o Porto tem instituída. Pois, é verdade, e acho que esse é o meu medo, é o Vítor Pereira tirar lucro, ou tirar lucro, tirar mérito de algo que passa muito pela equipa e não passa pelo treinador. Eu acho que o Porto marcou a diferença, foi enquanto equipa, aquele conhecimento tático já vem de trás, e não com o Vítor Pereira. O meu problema é esse. E Afonso, mais uma questão em relação ao caso do treinador do Porto e de Vítor Pereira. No teu entender, Vítor Pereira era para continuar no Porto? Sim, eu como portista, vamos pôr as coisas por partes. Eu como sportinguista não me importo nada que o Vítor Pereira continue. No papel de portista? Se fosse portista, eu vi que esperava que ele saísse. E agora vais-me perguntar do Domingos Paciência, vamos já antecipar. Podes-te antecipar. Deus queira que vá para o Porto. Não, a sério. E Deus queira que o Sporting seja campeão e que lhe ensine alguma coisa. Hugo, partilhas da opinião do, claro, do Afonso? Gostava de ver o Domingos provar que não é nenhum treinador de especial num grande clube como o Porto, que é o clube que ele gosta. Iria ter todas as condições para mostrar o seu potencial e tenho a certeza que se isso acontecer não vai ser campeão no Porto, porque não tem qualidade para tal, é a minha opinião. E quem teria qualidade para estar no Porto? Acho que o melhor que poderia acontecer ao Porto, mas se calhar é um cenário um bocado improvável, era um regresso do Vilas Boas. Mas acho improvável. Mas acho que era a melhor solução, sinceramente. É que temos casos, por exemplo, se não me engano o nome, me corrijam, o Leonardo Jardim, do Braga. Sim. Também não era uma má solução. Assim, quanto à capacidade do Domingos Paciência, por exemplo, o Vítor Pereira vem como treinador adjunto do Porto. Ou seja, ele, o primeiro posto dele enquanto treinador principal é logo o Porto, é logo uma equipa, já está construída, logo uma boa equipa. Mas o Domingos... chegou a treinar o Santa Clara, é verdade. Vítor Pereira. Sim, mas não sei, acho que não... não... Sim, num grande clube, sim. A primeira mesmo grande experiência dele vai tipo uma equipa que já tem muito trabalho em cima. Enquanto que, eu não sei até que ponto, o Domingos Paciência, por exemplo, Domingos Paciência no Braga fez um bom trabalho, penso eu. No Sporting não lhe correram bem as coisas. Não, mas vês, o que é engraçado é que... Mas vocês vão saber isso melhor do que eu, como o, é óbvio. O Domingos fez um bom trabalho no Braga com uma equipa que estava de base construída também, pelo, exato, pelo exato. Jorge Mas não Jesus. É um Porto também. Hã? Mas também não pois, é um exato, Porto. Pois, exato, não é um Porto, mas... Foi à final da Taça UEFA. O Domingos teve todas as hipóteses e mais algumas para provar num grande clube que poderia vingar. Agora, se ele estava lá agora, contrariado, sim, se estava lá e não queria lá estar porque aquele não era o clube dele... Pá, se calhar isso claro, às vezes faz a diferença também acho, no rendimento. Mas acho também, do agora não quero estar a tirar mérito ao facto dele que o Braga ter feito o campeonato. Não, é óbvio. E o final de uma taça UEFA, acho que foi algo teve que, muito mérito que não foi propriamente à toa. Mas o que é ainda mais engraçado é que ele, o Braga, foi capaz de potenciar os jogadores, de motivar, e no Sporting isso não aconteceu. E há dias vi um vídeo engraçadíssimo do Sporting Marítimo, ainda era o Domingos, treinador em que o Sporting perdeu 2-0, se não me engano, em um vídeo... dele no banco de suplentes, depois de um remate falhado do Ribas, em que ele se vira para o treinador adjunto e diz, e eu não vou repetir as palavras, mas diz qualquer coisa como: ele nem acerta na da bola. Não, não é assim, há muitas coisas, eu como já disse várias vezes neste programa, há muitas coisas que se passa dentro de campo, no banco, no balneário, que nós não sabemos. Pois, exato. Mas condições de trabalho que nós não sabemos. Mas isto só vem demonstrar que ele... estava ali, ou verdade, recebeu, é verdade, ou recebeu mas o jogador repara, contrariado, mas eu ou estava no eu vi Sporting muitas, contrariado. Muitas situações do género também com o Vítor Pereira, a bater na relva, a pisar a relva, a fazer tudo e mais alguma coisa, a gritar com os jogadores. Isso acho que é uma coisa que se é correta, não é? Mas é um ser humano, acho que não é por aí. Eu não sei, é assim, ele pode ir para o Porto e vai-me acabar, na minha opinião, a minha opinião vai acabar por ser o tipo pela culatra, mas acho que ele é um treinador que... Não é o Vítor Pereira. Não, ele é melhor que o Vítor Pereira. Não, o Vítor Pereira não está em casa. E portanto acho que há de ser uma boa escolha. Se não está como o Hugo disse, o Vilas Boas, mas acho que agora anda-se a falar Roma. Do Vilas Boas para o Roma. Não parece que o Vilas Boas também voltasse para o Porto. Não, isso seria Não, acho que não faria muito eu sentido. Acho, eu acho que se o Silvio Vilas Boas viesse para a Roma. E seria aceito Vilas Boas no Porto? Seria. Eu acho que só tinha de aceitar. Seria aceito, porque o Vilas Boas, eu não sou da opinião, muitas pessoas têm com o Vilas Boas por causa do Chelsea. Que ele de facto mostrou que não é assim tão grande treinador e que pode vir a ser um grande treinador. Nem falava em relação a isso, falava em relação ao processo de saída dos Vilas Boas. Mas isso, o processo de saída dos Vilas Boas, ele não tem culpa, é uma rescisão de contrato, ele não pode. Ele uma semana antes ou pouco, ou coisa do género, disse que não abdicaria da cadeira de sonho por lugar algum. E não foi só mas é a rescisão de contrato. Sim, ok, o Pinto Costa mas o Pinto Costa não pode fazer nada, porque é rescisão de contrato. Então aí coloca-te no lugar de Pinto Costa, um treinador ir contra o que ele acaba de dizer passado dos dois ou três dias. Mas é completamente diferente o treinador afirmar isso e depois dar-lhe um salário melhor e ele ir-se embora. Por exemplo, nunca tinha acontecido antes no futebol um clube a ter a cláusula de rescisão de um treinador de 15 milhões para ele ir para um clube. Aí para já o presidente não pode dizer nada, tal como o jogador, presidente, se por exemplo o treinador pode aceitar ou rejeitar a proposta. Mas porquê que ele havia de rejeitar a proposta? Era livre de o fazer. Não, era livre de o fazer, mas eu também, se eu tivesse no Porto e tivesse a sentir bem, para já ele vai dizer sempre o que vai soar melhor aos portistas. Cada um vai fazer por si. Eu, se dissesse que ia ficar no Porto uma semana e que era o lugar da minha vida e não sair dali, e depois tivesse uma oportunidade, nem por cima, quando tinham batido a minha cláusula de rescisão, eu ia-me embora também. Se ia ficar mal visto, pá, tudo bem, mas eu tenho quero crescer na carreira, tenho uma oportunidade, vou rejeitar uma oportunidade e ir para o Chelsea. Acho que não. Sim, acho que não é... Nuno, a verdade é que esta saída do Vilas Boas foi um dos maiores rombos na estrutura tão definida do Porto que vimos desde há muito tempo. O Pinto Costa estar certo que ele não ia sair. Foi provavelmente uma das maiores surpresas para Pinto Costa. É muito raro na estrutura do Porto acontecer uma coisa deste género. E é mais por aí. É claro que nós não sabemos como é que está a relação entre eles. E até pode já... estar tudo sarado, digamos. Mas não estando, eu acho muito difícil ele voltar. Mais por essa razão. Eu não acredito que ele volte. Atenção, eu não acredito que ele volte. Mas acho que não é tão fácil julgar o treinador assim. O que é que ele fez? Ele afirmou o que afirmou e depois ir-se embora é mau, de facto. Então, mas se me bate a cláusula de rescisão, o presidente não pode. Dele por ele, estou mais a ver o ponto de vista do Pinto Costa. Não, eu estou a perceber, mas o Pinto Costa não pode fazer nada. E o que ele disse, eu acredito que o Vilas Boas disse foi de coração. Agora, simplesmente, uma oportunidade daquelas, eu acho que não é deixar passar uma oportunidade daquelas assim. Eu acho que essa questão já nem se põe. Já o Vilas Boas estava no Chelsea e regressou a Portugal para ir à cerimónia de entrega dos dragões. Exato. De ouro. Exato. Foi, recebeu o dragão de ouro de melhor Exato. Treinador. Acho que não... Foi aplaudido. É futebol, é um negócio, como se costuma dizer, é um negócio. E se formos ver a história do futebol, já são milhares dos casos em que alguém diz eu sou deste clube até morrer e na semana a seguir trocam de clube. O mais importante aqui, e na minha opinião, é se ele por acaso viesse para o Porto, seria o admitir que ele próprio não tem capacidade para treinar um clube grande. Fora, no estrangeiro. Não, desculpa, não percebi. Repete, se achas bem. Se ele viesse para o Porto, eu acho que ele próprio estaria a admitir, agora, depois de ter saído e ter falhado uma experiência no Chelsea, num grande clube europeu, se ele regressasse ao Porto, eu acho que seria o admitir de que ele próprio não tem capacidade para treinar um grande clube. Sim, daí eu achar que ele não vem. Porque eu acho que o Vilas Boas... Não há razão nenhuma para o Vilas Boas não ser um bom treinador. Ele aprendeu com um dos melhores treinadores. Óbvio, não, isso não... É uma pessoa que se nota que estuda. Sim, que estuda as outras equipas e nota-se as notas de que ele está sempre, tal como o Mourinho, não sei se foi um hábito que ganhou, tem apontamentos, está sempre a fazer esse tipo de coisas. A aventura dele no Chelsea, acho que foi muito azar à mistura. Foi muito azar à mistura. Nós tivemos um Chelsea com um plantel que a maior parte do plantel estava lesionado. Um dos pilares, que eu já falei isto contigo, foi um dos pilares do Chelsea era o SN. E no princípio da época lesionou-se. Um treinador chegar a uma equipa e se calhar a ter a mesma idade que alguns jogadores que estão lá, é um bocado difícil pegar na equipa. Talvez menos até. É nós imaginarmos, se eu tivesse 30 anos e fosse capitão de uma equipa, e chegasse um treinador com a minha idade e começasse a mandar fazer isto e aquilo, não acho que é bem assim. Ah não, mas vais fazer porque eu mando. É sempre esse tipo de superioridade. Nós ouvirmos isso de alguém que tenha a nossa idade é algo que... Eu acho que ele não tinha mão na equipa, o problema foi esse. Ele foi lá e achou que aquilo iria ser um bocado... não era fácil, mas que as pessoas iam ter respeito por ele. E eu acho que ali houve alturas em que os jogadores não... Basicamente o que o Vilas Boas dizia, eles estavam-se um bocado a rifar. E acho que o problema foi... Só uma questão. Olhando agora para os três grandes, e hoje não temos cá comentador do Benfica para falar sobre a continuidade ou não de Jesus. Está mais limpo o programa assim. É. Nem faz falta, estamos aqui tão bem. Unânime. Pronto, é. Temos o Nuno aqui a discutir se Vítor Pereira vai ou não continuar. E no Sporting, excepcionalmente este ano, não há aquela contestação ao treinador e não há aquela tentativa de mudança pela primeira vez em vários anos. Isto é resultado da competência de Godinho Lopes? Se fosse resultado da competência de Godinho Lopes, o treinador, à partida, quando ele ganhou as eleições, teria sido logo o Sá Pinto e não o Domingos Paciência, digo eu. Mas se quiserem dar mérito ao Godinho por ter feito essa escolha, podem dar, foi ele que fez a escolha dele. Mas pronto, acho que não é por aí, acho que tem mesmo a ver com o sportinguismo do Sá Pinto. Eu estou a colocar como ponto de partida que tu queres, obviamente, que Sá Pinto continue no Sporting. Sim, claro, qualquer sportinguista e qualquer pessoa que goste de futebol e que acompanhe futebol tem noção que se o Sá Pinto estivesse no Sporting desde o início, nós teríamos lutado pelo título até mais tarde. Acho que isso é indiscutível, porque basta olhar para os números e para ter essa percepção. Agora, quero que o Sá Pinto continue muitos mais anos, mas é assim, é uma figura que todos os sportinguistas adoram, mas se chegar a um ponto em que os resultados sejam incomportáveis, tem de sair, óbvio. Luís, partilhas aqui da opinião do... Sim, mas queria por acaso perguntar a opinião aos dois sportinguistas também relativamente à entrada do Sá Pinto. Quando ele foi escolhido, quando ouviram a notícia que o Domingos tinha sido despedido e ele foi escolhido, aceitaram-na logo de bom grado? É porque eu, na altura, sinceramente, fiquei um bocado com uma noção de instabilidade, não é? Eu não pensei, pá, Sá Pinto, que nunca deu provas como treinador, agora vem de repente. Digo que o Sá Pinto surpreendeu-me muito pela positiva. Sim. E agora quero que ele continue. Na altura, quando ele foi para treinador, eu virei-me para o meu pai e disse: olha, isto parece que está entregue à bicharada. Isto agora qualquer um. Foi uma decisão de risco. Sim, foi uma decisão muito arriscada. E resultou, ainda bem que resultou. Quanto à escolha do Godinho Lopes ter escolhido para treinadores, primeiramente o Domingos, foi simplesmente para ganhar as eleições. Foi uma escolha segura para apresentar alguma... Pois. Sim, na altura, nós provavelmente se Godinho Lopes apresentasse Sá Pinto como treinador... Sim, ainda não tinha provas dadas. Não... Em vez de Domingos seria diferente. Mas ele trouxe o que ele, o Sá Pinto, não acho que seja nenhum prodígio em termos táticos e não sei o quê. Ainda. É portanto emocional, foi aquilo... Sim, foi o que era necessário. Trouxe o sportinguismo, vês os jogadores loucos de paixão pelo clube agora... Entre aspas, também não exagerem. Isso é que é preciso, mesmo que não ganhemos no primeiro ano, e antigamente, é uma coisa que se vai desenvolver e claro. Isso vai trazer bom futebol. E quanto a essa questão de tu estares com um pouco de medo quando soubeste essa notícia do Sapin ir treinar o Sporting, eu por acaso não fiquei assim, porque notava-se que era mesmo o que faltava ao Sporting, era o que o Sapin ia trazer, que era essa paixão. E também eu também acompanhei o percurso dele no Júnior, estava sempre atento aos jogos dos Júniors e... Sim, eu também acompanhei, mas é sempre diferente. Há muitos treinadores que resultam nos Júniors e depois... Sim, exato, mas notou-se que ele já tinha alguma qualidade e notou-se que ele podia claramente trazer aquilo que nos fazia falta, portanto... E ainda bem que assim foi. Claro. Afonso, eu como sei, tu partilhas aqui da opinião deles, que em relação a Sá Pinto, certo? Sim, aliás, no dia em que... O Domingos foi despedido e se anunciou a contratação de Sá Pinto, nós gravámos um programa nesse dia. E eu, na altura, disse, foi a minha opinião, que nunca duvidei, nem irei duvidar do sportinguismo de Sá Pinto, mas pareceu-me, na altura, uma decisão arriscada e uma decisão algo parva, porque no dia antes o Presidente tinha dito que o Domingos Paciência seria um treinador para os 3 anos. Agora, só interrompendo, desculpa, não pregas o raciocínio. Vai um bocado ao encontro daquele Vilas Boas. O Vilas Boas disse o que disse e depois passou-se o que se passou. O Godinho também afirmou o que afirmou. São negócios, as pessoas têm que tomar decisões e apesar de, se calhar, era o que os sportinguistas na altura queriam não ouvir, era o que lhe convinha dizer ao Godinho Lopes, não foi feito. Funciona um bocado por negócios, mas desculpa, Afonso, continua. Pronto, e eu disse na altura que achava que isto tinha sido uma manobra de diversão para tentar amenizar um bocado os ânimos entre os adeptos sportinguistas, porque se tivessem apresentado um Carlos Carvalhal qualquer ou um Conceiro qualquer, se calhar as coisas tinham dado para o torto e a direção tinha caído. Mas como foram buscar um símbolo do Sporting, isso nunca iria acontecer. Sim, foi uma boa geada. Mas eu pergunto-me um bocado. Normalmente essas equipas grandes que passam por dificuldades e vê um treinador novo, normalmente há sempre um boost em termos emocional e depois isso vai refletir nas exibições. E agora vai ser um desafio enorme, porque agora os sportinguistas, quando começar, eu acho que inconscientemente os sportinguistas vão estar a pedir muito ao Sapinto no início da época. E eu não sei. Agora a questão é que o Sapinto vai ter uma aventura agora muito difícil. Porque eu não sei até que ponto esse boost que teve até ao final, sim, da época, se isso vai continuar e vai refletir de facto então suposta qualidade tática que ele tem. Se ele de facto é um bom treinador ou se foi, os resultados foram muito devido a esse boost emocional dos jogadores. Eu acho que isso vai sempre depender muito da atuação dele. Eu acho que exato, e aí que se vai ver se de facto. E eu acho que ele é uma pessoa que segue uma linha. E acredita naquilo e vai com aquilo até ao fim. E a motivação é, não vou dizer que é mais de 50%, mas não, se calhar mas é metade. É mesmo muito importante. É metade do trabalho que é feito durante os treinos e mesmo durante os jogos. Agora, ele apanhou uma equipa que já estava construída. Vai ter possibilidade, já teve possibilidade de treinar com essa equipa este ano, vai ter possibilidade de manter o núcleo grandes jogadores que transitam desta época para a próxima. Eu acho que isso só vai ser positivo para ele e para o Sporting, porque vai dar uma certa estabilidade e uma certa continuidade, que é o que falta ao Sporting há muitos anos. Em relação ao campeonato, o Sapinto aqui está apanhado no meio de uma guerra que se calhar não deveria estar, porque eu como Sportingista, e acho que posso falar pelo Hugo e pelo Luís, eu exijo o campeonato para o ano. Ou se não o campeonato, que lutem exato, até ao fim. E foi o que eu estava a dizer. E não admito ficar a 20 pontos exato, de distância. O Sporting, o Sportingista vai sempre agora exigir muito ao Sapinto. Eu não sei até que ponto o Sapinto, essa pressão, vai conseguir lidar com essa pressão e vai conseguir bons resultados. Bons resultados que conseguiu, em termos estatísticos, como o que falava, como conseguiu os jogos que ele treinou no Sporting. Agora, quando o treinador, não sei até que ponto, ele vai conseguir manter essa série e, de facto, mostrar que é um excelente treinador, um bom treinador e conseguir... E não ser, então, esse boost que estava a falar. E Sapinto vai ter de lidar com a pressão... Ele chega este ano ao Sporting e acaba por conseguir colocar um ânimo extra nos jogadores. Ele para o ano vai ter de manter esse ânimo extra e talvez isso seja mais complicado do que incutir confiança nos jogadores que estavam automaticamente destruídos na altura. É assim, para tu levantares a moral daqueles jogadores, tu tens de ser realmente muito bom na parte motivacional. Porque não era qualquer um que era capaz de levantar aquela equipa. E se a conseguir levantar, eu não tenho dúvidas que a vai conseguir levar no mesmo caminho. Porque a parte difícil já está feita, já foi feita. Ele já tem os jogadores do lado dele. Não, tem, sem dúvida. E um mérito que eu tenho de dar ao Sapinto é, sem dúvida, o Sapinto... Corrija-me se estiver errado, mas eu acho que o Sapinto puxou dois jogadores extremamente importantes para o Sporting. Que o Sporting tinha ali os jogadores no vai não vai, que foi o Matias e o Ismailov. Uhum. São dois jogadores que são jogadores que são, para mim, são fantásticos jogadores. São jogadores que puxam mesmo muito pela equipa do Sporting. E problemas que houve com o Ismailov, não só em termos de lesões, e depois também acho mesmo de... Temos relações ali com o treinador, presidente, não sei bem o que é que se passou ali, acho que vocês vão saber melhor do que eu, acho que se passou ali qualquer coisa. E o próprio Matias, que também são dois excelentes jogadores que não estavam, não tinham o mesmo protagonismo que têm hoje com o Sapinto. Ismailov um pouco por causa de lesões, agora coincidiu na parte do campeonato em que o Sapinto entrou, coincidiu que as lesões se amenizassem um pouco. Agora o Matias, sem dúvida, o Matias é completamente pronto, irregular. Lembra-me do Ismailov, o problema acho que foi com o Costinha, sim, também. Na altura, houve. Do jogo portanto, acho que a entrada do Sapinto amenizou, lá está, as relações talvez no balneário e ao puxar o Matias e o Ismailov, acho que são jogadores que são fulcrais no Sporting. E potenciou outro jogador importantíssimo na manobra do Sporting, que é o Capel, que desde que o Sapinto chegou. A forma dele jogar alterou-se... Sim, mas eu estou mais a falar tipo, dos jogadores que estavam mais para trás exato, e que estavam exato, um bocado encostados. Ainda queria falar de outro jogador, que se não fosse o Sapinto, eu estava por ver que ele ia acabar por desaparecer do futebol de topo, digamos, em Portugal, que é o Daniel Carriço, que não estava... Ele não estava... Sem dúvida. Não havia, já não havia treinador qualquer que fosse para o Sporting que pusesse... confiança naquele jogador. Aliás, acho que era uma grande opção para o Paulo Bento como trinco para levar ao europeu. Exatamente. Não temos muitos trincos. E o Carriço, percebes que o Carriço estava-lhe a faltar confiança e ele adquiriu a confiança. Ele não mudou a forma de jogar, ele não está melhor jogador, não está mais rápido, claro. não está mais maçudo nem nada do género. Isto ele ganhou confiança e foi o Sapinto que lhe deu de certeza absoluta. Claro. E tornou-se importantíssimo quando nos faltou um trinco como o Rinaldo. Este tornou-se importantíssimo o Carriço. Muito bem. Como esta semana temos um programa diferente do habitual e porque a análise já está quase o fim, Afonso, para concluir. Não é para concluir. Então, se falamos da mudança de treinador do Sporting, se falamos da possível mudança de treinador do Porto, temos que falar da possível. Não vamos fazer essa análise. Zero. Essa análise vai ficar para quando tivermos cá um comentador do Benfica para fazer a análise e contradizer os vossos argumentos. Assim sendo, vamos avançar. Nós conseguimos ser isentos, pá, e falar. Assim sendo, nós também temos opinião, Mário, o que é isto? Assim sendo, fica para a próxima. Top, só bora bazar. Assim sendo, vamos avançar para a notícia da semana, porque há um assunto talvez mais importante do que esse. Notícia da semana. Ora, muito bem, nesta notícia da semana, e porque é um assunto talvez dos mais caricatos dos últimos anos em Portugal, vamos falar obviamente da situação do União de Leiria em Portugal e pelo facto da equipa treinada por José Domingues ter entrado em campo com 8 jogadores apenas contra o Feirense, por sorte não abdicou do jogo. Ao que consta, e temos aqui uma notícia relativamente da última hora, a rescisão dos 13 jogadores do União de Leiria condiz exatamente com a desistência da equipa do campeonato. Assim sendo, não sabemos, e em princípio pelo andar da carruagem, não deverá haver jogo amanhã com o Benfica. E Afonso, posso começar por ti, se quiseres. Sim. Antes de mais, eu não sei se estavas a acompanhar a situação ao vivo, praticamente, na internet, em relação a este caso do Leiria. Estavas a ver o jogo. Estavas ao corrente do jogo. Sim, pela internet. Sim. Acompanhei através da rádio, se bem que com algumas troca de transmissões de uns jogos para outros, mas ainda deu para ouvir qualquer coisa. Como é que se explica uma situação destas na primeira divisão portuguesa e no futebol profissional, acima de tudo? É assim. E isto daria para vários programas, mas eu vou tentar resumir isto ao máximo. O primeiro problema começa com um problema que eu já falei aqui em relação ao Sporting, que foi a constituição de uma SAD. Fazerem dos clubes uma empresa. E a prova disso, e a prova de que isso está errado, são os passivos que o Sporting, Benfica, Porto acumulam, o passivo que o Vitória de Guimarães acumula, o passivo que o Leiria acumulou, que agravou ainda mais com a construção de um estádio que não se percebeu, e de facto uma equipa não tem capacidade para se suportar a si própria nestas circunstâncias. Temos outros casos de equipas estrangeiras, como o Manchester United, que também é um amassado, é um clube que foi comprado por dois investidores americanos, se não estou em erro, mas o Manchester United tem o que o Leiria nunca irá ter, o que o Sporting nunca irá ter, o que o Benfica e o Porto nunca irão ter, que é uma base de adeptos extremamente sólida e que faz toda a diferença e que foi preciso levar o clube atrás. E tem adeptos tanto em Inglaterra como em todos os pontos do mundo. A partir do momento em que se começou a olhar para os clubes como uma empresa, e principalmente com gestores que se preocupavam mais em meter dinheiro ao bolso do que a fazer alguma coisa pelos clubes que representavam, dá nisto. Em que medida é que uma situação destas prejudica a imagem do futebol português lá fora? Sim, beneficiar não beneficia de certeza. Isto prejudica e prejudica em larga conta. É gravíssimo, isto é um caso gravíssimo. Primeiro que tudo, não percebo como é que foi permitida a inscrição do Leiria. Começa logo por aí. Os salários acabaram por não ser pagos ao longo dos meses. Começou, creio eu, mas um clube, quando se inscreve na Liga, tem que dar garantia que durante os 12 meses, digamos assim, de campeonato, os salários vão ser pagos, tem que haver garantias. Afonso, aproveitando essa tua deixa e vou aqui meter o Nuno à conversa por ser unicamente o Porto. Há poucos dias atrás, o Pinto Costa veio a público dizer que com esta situação do Leiria, que ainda pretendem colocar mais equipas na Primeira Liga Portuguesa em relação a estes salários em atraso. Reveste nestas declarações do teu presidente, Nuno? acho que vai passar um bocado pelo que o Afonso disse. Porque agora vamos ter exatamente o alargamento da liga a mais duas equipas. Sim, sim, sim. Mas passa um bocado pelo que o Afonso disse. As equipas têm que dar garantias, em termos económicos, de que podem suportar o salário dos jogadores. Isso já é algo que responsabilidade disso, não sei se chega até ponto da Federação Portuguesa de Futebol, não sei, mas alguém tem que pôr mão nisso. Como é que uma equipa, como é que uma acaba por ser uma das principais ligas da Europa, chega ao ponto de uma equipa da primeira divisão ter que desistir porque não tem dinheiro? E tu podes ver que, por exemplo, o sexto classificado do campeonato, que é o Guimarães, tem salários em atraso ainda. Se não se, como é que eu ia dizer, estava a faltar a palavra, se não se resolver, também não sei qual é o caminho que estamos a falar. Por exemplo, já o Guimarães é uma equipa que até há pouco e tempo... E tem uma boa massa adepta. Tem. É de secada das melhores, das maiores. Portugal, e não... Desculpa, Afonso. E se não, também não, lá está, se não se resolver, também não sei onde é que vai o Guimarães. E estamos a falar de uma equipa que é uma das principais equipas de Portugal E até há pouco tempo, acho que é um ano ou outro, fez um bom campeonato e pronto, acho que não percebo porque é que isto acontece, não vejo... Mas pronto, há coisas que nós não sabemos por trás, e aquilo que o Afonso falou, de meter o dinheiro ao bolso, aquelas tramoias todas, não sei. Luís, em relação a ti, tens algum comentário a fazer sobre esta situação? Isto, basicamente, só há uma explicação. Se, por exemplo, o caso do Guimarães ainda é melhor, porque como tem uma boa massa associativa e tudo, não saía muito por aí. É má gestão. É má gestão. E não é uma má gestão inocente, não é? É uma má gestão propositada e que... Pá, acontece muito no nosso país. Não só no futebol, mas no futebol então. Temos montões de casos. E enquanto há clubes que ainda aguentam... A má gestão existe em todas, também no Sporting, por ter passivos, no Benfica e tudo, também está a haver má gestão, mas esses conseguem comportar um bocado a situação. Agora equipas mais pequenas... Conseguem comportar a situação porque fazem empréstimos atrás de empréstimos. Pronto. E que lhes são dados, porque são clubes grandes, pois, e só iria, não queria não têm... acontecer. Agora, o que é curioso é que o Feirense, que irá descer, isto se não passar no playoff, e espero que passe, porque é uma equipa pequena... Mas tem os salários todos em dia e não houve uma única falta de atraso no pagamento dos salários. É uma equipa que sabe conviver com as suas realidades. O Gil Vicente, que é uma equipa que regressou este ano para a Primeira Liga, não tem um único salário em atraso. A Académica, que também está para descer, ou que pode vir a descer, não tem um único salário em atraso. O que é que solução para estes casos? A solução acho que se baseia no bom senso, porque... E dinheiro... Sim, para já, dinheiro, óbvio, isso nem vale a pena referir, mas é no bom senso. O presidente de Leiria sabe muito bem que não está a ser sincero, e para já, de certeza que não lhe falta dinheiro ao fim do mês, como se calhar falta aos jogadores. De certeza que para ele não falta esse dinheiro. E estamos a falar de jogadores que possivelmente não, de certeza que não recebem rios de dinheiro como recebem os do Sporting e os Benfica do Porto. Os que recebem mais ali são os que estão empuxados pelo Benfica, o resto se calhar não... E que foram quase todos os que apareceram no último jogo. Eu não sei até que ponto esses jogadores não o salário desses jogadores não é suportado pelo próprio clube. Sim, não deve ser suportado. Sim. No caso da Schaffer, acho eu, que é um deles. Schaffer, do Oblak, do... Muitos deles devem ser parcelas. Pelo clube de origem. Não totalmente. Não sei até que ponto, alguns não são totalmente, digo já. Ou seja... Acima de serem jogadores, são homens que têm família e precisam de sustentar essa família, precisam do seu dinheiro ao fim do mês para comer, para pagar a escola dos filhos, para pagar carros. Portanto, é uma questão de bom senso. O presidente de Leiria saca sempre o seu dinheiro ao fim do mês, de certeza absoluta. E é assim, um clube que constrói um estádio como construiu e depois está a jogar no campo do Marinhense, acho que isso diz tudo sobre a gestão do clube. E acho que o clube só tem de acabar e mais nada. Geriram mal. Pronto, temos muita pena, mas a consequência é essa. Desculpa, Luís, antes de mais, só um à parte. O presidente do Leiria diz que com os júniores não vai à luz. Qual é que é a melhor decisão? É ir à luz com os júniores ou confirmar? Eu acho que acabar, desistir a esta fase de campeonato, acho que não faz muito sentido. Eu acho que... E pode pôr em causa as outras equipas? Exatamente. Opa, por um lado sim, mas por outro lado, desistir agora, a duas jornadas de fim, e se verificar aquilo que falámos há bocado... antes do programa, da classificação mudar, dos pontos das equipas mudarem por causa dessa desistência. Era precisamente nisso que eu queria pegar e posso, pode ser contigo, Nuno. Vamos imaginar que esta situação do Leiria se dá numa disputa pelo título e que coloca em causa um campeão. Até que ponto é que isto poderá ser prejudicial para as equipas? Eu acho que não. É um bocado, temos estado no Copa da Água, acho que as coisas não deviam ser resolvidas assim. Tal como o que estava a dizer, nós estávamos a ter esta conversa antes. Tanto do programa. Tanto para o título como comprar o teu plano para a despromoção, obviamente. Claro, claro, eu estou a perceber. Vai alterar a tabela toda. Como o que estava a dizer, nós tivemos esta conversa antes do programa. E eu sou da opinião, no que toca a esse assunto, os jogos que estão para trás, estão para trás. Agora os jogos que estão para a frente, as equipas ganham por 3-0 por desistência, tal como o Porto desistisse agora de um jogo. Se é injusto para as equipas que, como o Afonso estava a dizer, se é injusto para as equipas que ficaram para trás, é. Mas agora estar a tirar pontos, equipas que ganharam também ao Leiria e que vão perder pontos. E que erros não... é que o Presidente da Liga, neste caso, tem de novamente rever para que não se repitam no futuro? O facto em relação ao princípio do campeonato e em relação às inscrições das equipas? Não, tem que rever as equipas, lá está. Vai voltar a bater na mesma tecla. As equipas têm que dar garantia, essencialmente, em termos económicos, de que conseguem suportar os salários dos jogadores. Porque os jogadores, tal como o Hugo disse, os jogadores não têm a família para alimentar. Nós tivemos aquele caso quando o Fakirá veio cá ao programa, deu-nos aquele caso do Luís Aguiar, que teve que encomendar umas pizzas para alimentar os seus colegas de equipa. Foi um ato generoso, mas que não se deve passar na Primeira Liga Portuguesa. Acho que os jogadores não têm que estar à espera de salários com o nível de vida que têm, que ainda deve ser um nível de vida alto. Não conseguem suportar porque não ganham mesmo nada. E relativamente ao facto de desistir, eu se fosse o não sei se aí passa pelo treinador, se não levar a equipa, nem que seja para os jogadores, os júniores, isso, terem uma rotação, vão jogar ao Estádio da Luz, ainda podem jogar, ainda se podem mostrar. Mas não faz sentido agora também estar a desistir do campeonato. Acho que não. Luís, deixa-me colocar-te uma questão. Nesta fase do campeonato, aliás, nesta fase da temporada mesmo, olhando para as equipas que estão e que estão com salários em atraso e as que não estão, em vez de se falar num alargamento do campeonato, não seria estar a falar numa redução de equipas? Eu acho que não é preciso nenhuma coisa, não é por aí que está a questão. E eu vou pegar um pouco no que o Nuno disse, quando disse que as equipas têm que mostrar que estão capazes de pagar os ordenados. Eu acho que isso já nem deve partir das equipas, porque já percebemos que não há o bom senso e que os presidentes não têm. Tem que haver uma fiscalização muito melhor mesmo. É isso. Essas coisas têm que partir. E se houver incumprimento de salários, o que é que se tem de fazer durante o campeonato? Para já, eles têm que arranjar uma maneira de desenvolver um sistema, todo um aparelho que, pá, por exemplo, multas elevadas diretamente. Mas não é o clube, é diretamente aos que estão encarregues de fazer que isso cumpra. Tal como o Hugo estava a dizer, os presidentes de certeza que estão cheios de dinheiro, se eles souberem que se não pagarem o dinheiro vai ser cortado neles, pá, de certeza que não vão... Porque até agora, eles, enquanto não houver uma fiscalização decente, eles querem é que o clube entre, mesmo que se calhar isto não vai dar até ao fim, mas vamos entrar porque entretanto estamos a ganhar o nosso e não sei o quê. E depois logo se vê. Não pode ser assim, a Liga mesmo, e por isso é que eu acho que atribuo muito mais culpa à Liga, porque já não se pode falar da falta de bom senso de presidentes e não sei o quê. Tem que... A Liga é que é o pai, digamos. A Liga é que tem que ter a certeza que está tudo a ser cumprido. Afonso, e para concluir este assunto de vez, vamos... Se não ter Leiria nestes últimos dois jogos do campeonato, em que é que isto vai prejudicar as restantes equipas da Liga? É assim, esta é uma situação que... Isto se confirmar todo este comunicado, não é? Esta é uma situação que já, sobre a qual já li diversas opiniões e já ouvi diversas opiniões, ainda não consegui perceber se isto afeta diretamente a classificação e os pontos que os clubes já fizeram até agora. Se afetar, eu acho que é de mau gosto. Para não chamar coisa pior, o Leiria não aguentar mais dois jogos, porque já sabe que, quer seja agora, quer seja daqui a duas semanas, o Leiria vai acabar, pelo menos com o futebol profissional. Se houver alteração na pontuação, e eu vi isto há bocado, quem sai sempre prejudicado é o meu Sporting. porque o Porto continua campeão, com uma diferença de... continua campeão também não é bem assim, porque acho que fica com uma diferença de 3 pontos do Benfica. O Sporting fica com uma diferença de 6 pontos para o Mas Braga. Mas isso complicasse realmente a situação? Vamos colocar essa hipótese. Se realmente complicasse a situação de um título nacional? Se isso acontecer, eu acho que se tinha que anular este campeonato. É uma conversa de duas vertentes, porque nós não temos a certeza. É assim, se os pontos vão ser 3 pontos... Mas é uma situação que pode realmente acontecer. Se os resultados... Se tirar a pontuação, isso vai alterar muito, sim. Mas, por exemplo, se forem então os 3 pontos por existência do Leiria, ainda por cima estamos a falar de 2 jogos, não estamos a falar de meio campeonato ainda, são 2 jogos. 3 pontos do Leiria, acho que não vai. Os únicos vão ser prejudicados são os clubes que estão na linha d'água e que não vão ter a oportunidade de, por exemplo, a X equipa ganhar então a Leiria e poder subir a linha d'água e outra perder. Aí é que vai dificultar, porque há de haver uma equipa ou outra que não vai ter possibilidade de passar a linha d'água, de subir a linha d'água. Agora, se vão retirar os pontos às equipas, o que não faz sentido, aí de facto a situação pode se complicar, até em termos de título. Mas eu acho que tirar os pontos às equipas todas vai ter muitos mais contras do que dar 3 pontos. Pronto. Agora duas jornadas. Mas, deixa-me só dizer uma coisa. Só para concluir, muito rápido, Luís. Diz. É que a minha maior crítica a todo este assunto é que nós, este tempo todo, estamos a falar de SES. A verdade é que nós ainda não sabemos verdadeiramente. Não, acho incomportável não haver um gajo qualquer da Liga, e aqui a Liga falha outra vez, que se chega à frente, faça um comunicado oficial a explicar: meus amigos, isto é o que vai acontecer definitivamente se o União da Liga... Vamos tirar os pontos ou não sei o quê. Ou então não vai acontecer nada, os pontos vão continuar iguais. Essa falta de comunicação é que me parece... Isso mancha completamente a imagem de futebol. Sim, andarem para aí... Não se sabe o que é que vai acontecer. Então para a semana lá faremos essa análise e vamos comprovar ou não se esta desistência vai ou não para a frente. Enquanto isso, vamos então avançar para a figura da semana. Figura da semana. Ora bem, na figura da semana, Hugo, qual é que tu escolheste? Acho que vou atribuir esse título ao José Mourinho, porque provou mais uma vez que é um dos melhores treinadores do mundo, se não o melhor treinador do mundo. Consegue o título espanhol após uma hegemonia espetacular do Barcelona, temos que admitir. Consegue ser campeão em Portugal, em Itália, em Inglaterra e agora em Espanha. Acho que não é para todos. Está de parabéns. Nuno, e a tua figura da semana? Pronto, a minha, sendo portista, vai para o Porto, obviamente, mas acima de tudo, para Pinto da Costa. De facto, apesar de aquelas críticas todas, críticas por parte de adeptos adversários, que o Pinto gosta é isto e é aquilo, na verdade, eu acho que é um bocado... O que vou dizer é um facto. Acho que quem dera o Benfica e Sporting ter um presidente como... Pode fazer as tramóias, faz, acredito, faça, mas sabe o que é que está a fazer. Eu acho que é um treinador, acho que é um presidente que fez, é um presidente que fez muito pelo Porto, e o Porto deve-lhe de facto muito. E só dar aqui uma pequena chega ao Mourinho e ao meu Real. Luís, e a tua figura da semana qual é? Também vai ser o José Mourinho, isso é incontornável. Isto vai ser unânime. É completamente incontornável. Ganhou mais um campeonato num país diferente, já ganhou, na minha opinião, todos os campeonatos importantes da Europa. Eu já não sei o que é que se figura mais à frente. Se ele vai pensar, sei lá, eu não estou a ver o Mourinho aí para a Alemanha, ou se vai parar um bocado. Agora com o Guardiola. E queria também ressalvar este aspecto, que o Mourinho, na minha opinião, e apesar de ser mais fã, não sou propriamente fã do Real mesmo, minha equipa de Espanhol Valência, apesar de ser mais fã do Real do que do Barcelona, tenho que dizer isto, o Mourinho conseguiu, na minha opinião, em duelo particular contra o Barcelona, por armar uma equipa que joga pior que o Barcelona, que não tem tantos recursos futbolísticos que o Barcelona, conseguir armá-la de forma a ganhar o Barcelona. E isso é que mostra um grande treinador. Um treinador que sabe as limitações da sua equipa. Um pouco à margem do Sapinto. Também não podemos dizer que não está a jogar um futebol muito bonito, mas conseguiu armar a equipa de forma a funcionar. E foi isso que aconteceu com o Real, no jogo que decidiu o campeonato, foi contra o Barcelona. O Barcelona joga muito melhor futebol, na minha opinião, futebol mais bonito. Não é muito mas melhor, mas sim. Mas o Mourinho consegue fazer conseguiu armar a equipa de maneira, taticamente, foi perfeito. e conseguiu, e foi aí que, provou, que se provou que ele foi o melhor. A diferença entre o Mourinho e o Guardiola. E Afonso, para concluir, vem Mourinho também. Sim, vem Mourinho e vem Ronaldo. E vem outra coisa que não, acho que não se pode classificar como, como figura da semana, mas mais como uma escolha de uma notícia da minha parte relacionada com o Sporting. E não sei se vocês tomaram conhecimento, mas há, segundo parece, uma proposta de duas empresas chinesas, as mesmas que compraram a EDP e que estão a tentar comprar a REN, de investir 190 milhões de euros no Sporting, 160 milhões na SAD e os restantes 30 milhões na Academia do Sporting, com a contrapartida de 180 jogadores chineses serem treinados na Academia por treinadores do Sporting. Portanto, vem-se a confirmar a tal entrada de investidores que eu já vinha a falar. Isso é real mesmo? Está confirmado? Sim. Há proposta? Já... Isto é notícia do Correio da Manhã, mas eu... não, mas espera. Eu só... Dito já que acho muito provável que aconteça. Eu só acredito, sim, eu também, mas... eu só acredito nesta notícia, foi a primeira vez que eu acreditei numa notícia do Correio da Manhã, porque já há uns tempos soube de fonte segura que isso poderia acontecer, que poderiam vir investidores da China. Não, e faz sentido. O Ling Lopes está na China desde o final da semana, desde a semana passada. E faz sentido. Já está a acontecer em muitos clubes de ligas menores. E pronto, vamos então avançar para o Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana. Hugo, qual é que é o teu Fora de Jogo da Semana? Apesar de admirar as tuas qualidades táticas, é o Guardiola, porque ele pode ter todas as razões do mundo para estar a abandonar o Barcelona, mas acho que foi um timing completamente errado. A poucas, não sei quantas jornadas faltam para o fim do Campeonato Espanhol. Duas. Lá está, o Leiria está a desistir a duas jornadas do fim. O Guardiola está a anunciar que faltam duas. Deixa de ser treinador do Barcelona a duas jornadas do fim. Para quê? Acho que não tem sentido. Eu só aí concordar com o Guilherme no sentido de não percebo o que ele vai fazer aquilo. À equipa, no final de uma época, a dar aquela notícia assim. Acho que nem os jogadores estavam à espera, propriamente. É assim, não se repercutiu em termos de resultados. Eu acho que ele aproveitou a derrota com a consideração. Aproveitou a derrota do Real Madrid e aproveitou a eliminação da Champions. Já não tinha mais nada de grande importância para lutar, então aproveitou para anunciar a sua não continuidade no Barcelona. Acho que é uma questão de princípio. Acho que é algo que ele tem que falar com os jogadores, tem que ser discutido. E é no final da época, não é? Nuno, fora de jogo da semana. Olha, muito rapidamente. O fora de jogo da semana. Pronto, com o que tive, falámos há bocado, Leiria. Muito bem. Luís? O fora de jogo da semana vai para o discurso incoerente do Jesus. Várias partes. Vão ler as várias entrevistas que ele dá. E nos últimos dias. Nos últimos dias, exatamente. E Afonso, para concluir, fora de jogo da semana. União de Leiria, o Campeonato Português e o Presidente da União de Leiria, João Bartolomeu, por tudo isto e por mais uma coisa, acusou no final do jogo com o Feirense o jogador Keita de ter roubado 6 mil euros de uma nota destinada aos prémios de jogo. Entretanto, isso é mentira e o jogador foi reintegrado na... Pois, porque eu vi que ele ia jogar. No... Não chegou a jogar nesse jogo. Não, vi que ele ia jogar com o Benfica. Eu vi no rodapé. Pronto, qualquer que falou ele, ele foi reintegrado. Portanto, acho que se tem que ter um bocado de cuidado com as coisas que se dizem, com as acusações que se fazem. E se eu fosse ao jogador Keita, eu não deixava isto sair impune, mas... E quem viu essa acusação, aquilo foi feito em amena cavaqueira com o senhor que estava ao lado dele, pois, não sei quem era. Explique lá como é que ele passou. Não sei quantos, a rir-se e não sei o quê, isso não é nada. Isso é mais uma são pequenos pormenores que demonstram a pessoa que está ali. Muito bem, então vamos concluir este programa com a zona de apostas, muito rapidamente. Zona de apostas. Ora bem, neste fim de semana temos um Porto Sporting, e isto é espetacular porque só temos aqui três Sportingistas e um Portista, portanto, toda a análise vai para esse encontro. Afonso, expectativas para este encontro? É assim, a minha expectativa é sempre a mesma, ganhar. Ainda acreditas no terceiro lugar? Porquê que não haveria de acreditar? Estou-te a perguntar. Não, claro que acredito, como é óbvio. Gostei desse diálogo. É sempre complicado jogar no Dragão, mas eu acho que o Sporting vai ganhar, não será a primeira vez nem a última que isso irá acontecer. O Porto já não tem nada em disputa, apesar do fator motivação poder pesar para fazer a festa tal como tinha. Não, mas nem é pesar para o Porto, é mesmo não pesar para o Sporting, Taça UEFA, isso. Pois, exato, portanto o fator de motivação do Sporting acaba por ser muito maior. Nem é propriamente, desculpa Afonso, nem é propriamente não chegar à final, mas não chegar à final da forma como não chegou, porque de facto, sim, lá está, entretanto... o Sporting deveria estar na final da... Na minha opinião, está no final da Taça UEFA. E isso pode, o facto de merecer e não estar, ser injusto, pode... prognóstico para este encontro. Só para finalizar, pode provocar, mas há muito mais em jogo e a final a meia final da Liga Europa que... já lá vai. Afonso, pela terceira vez, resultado final. Espero um resultado do Sporting que seja uma vitória, 1-0, golo do Capel. Luís, muito rapidamente, prognóstico para este encontro. Dou 2-0 para o Sporting. Eu acho que o Sapinto vai saber armar a equipa e vamos ser bastante eficazes, porque ele vai saber o que fazer. Nuno, ficas para o fim. Hugo, prognóstico para este encontro. Eles vão pintar todos o cabelinho de azul, como sempre e tal, mas nós não vamos querer participar nessa festa, portanto, 2-1 para o Sporting. Nuno, e de tua justiça? Não parece que o Sporting vai ganhar em casa do Porto. Isso, o último jogo, o Porto vai ter o jogo em casa, não parece que o Sporting vai ganhar o Porto. Não estou a dizer que o Porto vai ganhar e vai ganhar, mas não parece que vá ganhar o Porto. E a vitória do Porto por 1-0, 2-1. Muito bem, então vamos concluir aqui o programa. Para a semana prometemos que vamos ter um comentador benfiquista. Pedimos desculpa, portanto, acompanhem-nos para a semana e um abraço. Bola na rede.